Às vezes fico desanimado, pensando até mesmo em morrer. São tantos problemas que a gente não quer nem dizer. Mas quando toca o telefone, alguém do outro lado me diz: existe uma chama acesa dentro de você. Oh, oh, oh, oh. Não deixe esta chama apagar, irmão. Não deixe esta chama apagar. Os campos estão brancos, é hora. Caminho de um lado pra outro, tentando achar uma saída. Dobro os joelhos e orando, começo a clamar. Mas quando toca o telefone, alguém do outro lado esta chama.